fazer mal na frente da Igreja Universal. E nunca mais fui o mesmo sem contar pra sessão de descarrego. Carregaram a minha carteira, relógio e aliança. Também limparam todo o dinheiro da minha poupança. Fora. E depois foi o falar que eu te escuto. E eu já tava muito puto. Mas depois até faltei no emprego por causa da função de descarrego. Thank you.